Muito boa noite, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Hoje, o programa mais político da Rádio Portuguesa. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family. All the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I belong with you, you belong with me, my Conversas de Esquina regressam assim, depois de um fim de semana de pausa. Regressamos hoje com o ex-líder da JSD, Juventude Social Democrata, e atualmente deputado na Assembleia da República pelo Círculo de Santarém, Duarte Marques. Muito boa noite, bem-vindo a mais um Conversas de Esquina. Desde já, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Vamos falar um bocadinho sobre política e também sobre a paixão de Duarte Marques, o grande Benfica. Duarte, muito boa noite. Diz-me uma coisa, nós estamos verdadeiramente entroicados? Nós estamos entroicados completamente, da cabeça aos pés. Antes de mais, boa noite. O país neste momento está refém da Troika. Ficou colocado numa posição que é mesmo de refém. E a nossa primeira missão, acho que é libertar-nos disso. Podemos decidir. Até podermos errar no futuro. Mas podemos escolher a nossa liberdade, o nosso caminho. Eu costumo dizer que Portugal libertou-se da ditadura no 25 de Abril. E isto é muito diferente, termos de nos libertar de uma, não é de uma ditadura, mas é quase. É curioso que os nossos pais lutaram pela liberdade e agora, mais uma vez, voltaram, eles e nós, nesta fase também, a ter que lutar por uma nova liberdade. Recordo que já é a terceira vez que Portugal é intervencionado. E, mais uma vez, Portugal está refém dos estrangeiros, está de joelhos. É uma situação inglória e, sobretudo, muito revoltante. Falaste aí em 25 de Abril e terceira vez que fomos intervencionados. Estamos a fazer quase 39 anos de democracia, depois do 25 de Abril de 74. Porquê que um país com tão pouca história de democracia plena consegue ser intervencionado três vezes? O que é que falha? Não, o que falhou em Portugal é curioso que eu não culpo o anterior governo pela responsabilidade total do que falhou. Culpo gerações, e temos sido intervencionados tantas vezes, mas sobretudo uma falta de rigor, uma falta de planeamento, uma falta de visão de futuro, uma falta de preocupação com as gerações futuras. Eu acho que nós portugueses temos uma característica muito singular. Somos muito criativos, somos muito trabalhadores e empenhados, mas não somos tão disciplinados como devíamos, tão organizados como devíamos. E o Estado é o parente pobre disso tudo. Eu penso que os partidos políticos nos últimos anos, e não digo os últimos 10, os últimos 20, 30, enfraqueceram o próprio Estado. E demasiados lobbies ligados à economia, ligados às empresas, ligados a determinados setores da sociedade, inquinaram o Estado de uma forma a beneficiarem eles próprios, os seus setores, e a classe política não teve a força suficiente de o contrariar. Digo também que os partidos perderam alguma qualidade. Antigamente, eu recordo-me que os melhores estavam nos partidos, os melhores davam a cara pela política em Portugal, e com tanta polémica, com tanto escrutínio, com tanta demagogia, com tanta guerra na luta política, muitas vezes os melhores foram abandonando, e por isso é que eu digo que grande parte da responsabilidade desta crise é dos portugueses, por um lado porque não participaram, e por outro lado porque também não exigiram ainda mais aos governos deste país. E são os governos que elegem os políticos, são os portugueses que elegem os políticos, e daí esta cota parte de responsabilidade de todos. É um problema da sociedade portuguesa, não é só de uma geração, nem sequer só de uma classe. Fala-se na entidade de Estado e na questão do sobredimensionamento do Estado. Achas que com esta intervenção estamos a preparar terreno para que o Estado diminua e se veja finalmente liberto da questão dos lobbies que falaste? Achas que está preparado o caminho para isso? Eu penso que sim. Aliás, só vale a pena por isso. Não vale a pena ter tantos sacrifícios para a economia não continuar a crescer. Vamos lá ver. Portugal não cria emprego há 10 anos. Portugal, a economia não cresce há 10 anos. De que forma significativa? Por isso é que é necessário preparar o país de uma vez por todas para poder ter esse crescimento. Ou seja, estes sacrifícios são necessários se valerem a pena. E acho que esse é o grande objetivo do governo e de Portugal. Se isto não valer a pena, é um fracasso total. O atual líder da JSD dizia há dias que Passos Coelho ou sai em ombros ou é escorraçado. E é mesmo isto. Portugal ou falha ou vence. Se falhar, vai ser uma crise pior ainda do que já tivemos. Se vencer, poderá ser a saída da crise e um projetar de Portugal, um Portugal muito maior no futuro. Eu acho que isto é a oportunidade para reformar Portugal. Não se devia ter feito tão pouco tempo. Devíamos ter feito, era há mais de 20 anos para cá, não era agora. Portugal teve um modelo de desenvolvimento que assentou na construção, que assentou nas infraestruturas, e o erro não foi ter assentado aí. O erro foi não ser alterada essa política. Ou seja, quando as estradas suficientes estavam feitas, quando os hospitais suficientes estavam feitos, quando as infraestruturas suficientes estavam feitas, não se devia ter exagerado e devia ser virar um bocadinho a agulha para outros sentidos. O problema é que Portugal só conhece até hoje, desde que estamos em liberdade, um modelo de desenvolvimento, que é o do professor Cavaco Silva, e os outros, quando deviam ter alterado porque já era suficiente, continuaram igual. E fomos, sobretudo, muito desleixados na gestão dos fundos comunitários, muito desleixados nas opções que fizemos. E este governo não peca por tentar ir mais longe do que aquilo que é pedido pelas entidades estrangeiras? Não foi um mau início de mensagem por parte do governo? Sim, acho que o governo se deslumbrou um bocadinho com isso. Sobretudo acho que este governo tem um grande defeito, que é que comunica muito mal. Comunica pessimamente. Hoje em dia, Sócrates era um governo que comunicava demasiado bem, mas geria mal. Este gera bem, mas comunica pessimamente. O ideal seria um bocadinho dos dois, para a coisa correr bem. Eu prefiro um governo que comunique mal e faça bem do que um governo que só comunique e faça mal. Mas o governo traído um bocadinho além da troika nas reformas por uma razão. Porque o memorando que foi acordado verificou-se em algumas situações que não era suficiente ou não era adequado e noutras que era exagerado. Ao contrário do que se diz, que Portugal não negocia o memorando, não revê o memorando, isso não é verdade. O memorando inicial e o atual já foi completamente desventrado. O que está agora a ser visto é a renegociação dos termos do empréstimo, das maturidades, etc. Agora, a questão do memorando não se coloca, porque o memorando já foi muitas vezes alterado. A bem dos portugueses, ou porque houve reformas que não eram tão necessárias, ou não eram tão necessariamente tão profundas, e outras que foi preciso aprofundar. Por isso, o governo trai além da troika. Eu acho que o governo foi além do que foi acordado com a troika, mas sobretudo alterou, não para cortar ainda mais, mas sobretudo porque aquilo que era o previsto inicialmente não se revelou o que era a realidade. Eu tenho a ideia que o governo anterior ainda escondeu à troika alguma realidade que não devia ter escondido. Como o caso que aconteceu na Madeira, eu acho que também aconteceu a nível nacional. Muitas pessoas que acompanharam o processo de negociação do memorando, nesta terceira intervenção, falam que Portugal pediu ajuda tarde demais. Isso é inquestionável. Devíamos ter pedido ajuda muito mais cedo. As condições seriam melhores. Sem dúvida nenhuma. Sobretudo não teríamos uma dívida tão grande. Portugal continuará aos mercados com juros insustentáveis pela teimosia do anterior primeiro-ministro a ir aos mercados. Eu recordo que Teixeira dos Santos, que é tão culpado como ele da situação que o país chegou, mas houve uma altura que disse basta. Ele pediu, eu acredito que ele pediu ajuda sem o primeiro-ministro saber. porque a instabilidade era grande e Portugal, se tivesse ido muito mais cedo, não tinha tido necessidade de pedir aos mercados tantas vezes a juros tão altos. E esse é o suicídio. É como aquela família que pede um empréstimo para pagar o outro e cada vez tem menos crédito, tem, sobretudo, menos credibilidade e cada vez o banco lhe cobra mais pelos juros. Ou seja, o que o Estado fez foi exatamente isso. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Se tivéssemos pedido ajuda mais cedo, tínhamos conseguido ir contra as condições dos mercados e, sobretudo, ter um morando mais favorável. Eu costumo dizer que as pessoas, muitas vezes, pedem empréstimos porque o juro é baixo e aí vale mais a pena pedir empréstimos, até na área dos investimentos, mas quando o preço do dinheiro é caro, mais vale estar quieto. E nós, portugueses, temos uma tradição que é má, que é termos medo de fechar empresas. E isso é mau, porque o empresário, o empreendedor, cria uma empresa, se tiver que a fechar, cria outra. O problema é quando arrastamos a agonia e chegamos a uma altura que ficamos sem capital para voltar a investir e para voltar a criar emprego. Eu costumo dizer que em Portugal é muito mais fácil abrir do que fechar. E aqueles que sabem fechar é por questões fraudulentas. Mas nós não temos de ter a vergonha de dizer que falhámos. Falhámos e começamos de novo. E o governo não teve o bom senso de dizer que falhou e ter começado de novo. E foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. Sócrates foi o fósforo que ateou toda esta situação. Sem dúvida. Eu acho que Portugal iria entrar numa crise como a Europa entrou. É um problema demográfico, ou seja, temos um Estado social grande e não nos soubemos adaptar à evolução demográfica. Nós temos cada vez gente mais idosa, por boas razões, porque a medicina evoluiu, porque os países criaram boas condições de vida para as pessoas. O nosso modelo social europeu, naquilo que é unânime entre todos, foi muito importante para isso, mas também aconteceu que houve menos natalidade. Logo, se as despesas do Estado sempre aumentaram, e as pessoas viviam cada vez mais anos, ou seja, cada vez mais anos tinham reformas, tinham cuidados de saúde, cada vez menos gente a produzir porque nascia, havia menos natalidade, e o Estado português, como não produzia o suficiente para compensar isso, ou seja, o país não compensava isso em termos de receita, não se soube adaptar a essa realidade. E só quando se continuou a gastar, quando devia ter tido um período de adaptação que não soube fazer. Em algumas áreas até conseguiu fazer, aliás, a reforma da Segurança Social do Engenheiro Sócrates foi uma reforma importante, mas em todas as áreas tinha sido feita e não foi. E eu digo que o Sócrates aquilo que fez foi acelerar a entrada de Portugal na crise de forma completamente alucinante. E como é que se consegue explicar toda esta crise, toda esta necessidade de reestruturar o país às pessoas que estão desempregadas, que se vêem cada vez com menos rendimento disponível, que estão numa situação já desesperante? Como é que se consegue chegar a essas pessoas e explicar que isto é verdadeiramente necessário? É muito difícil. Quando há uma comunicação, o que interessa não é aquilo que nós dizemos, é aquilo que chega às pessoas. E quando as pessoas estão de desespero, estão revoltadas, com alguma razão, muitos estão no desemprego, não é por culpa deles também, se calhar, outros estarão por culpa deles, mas eu acredito que a esmagadora maioria não estará, e são as condições económicas, é o aumento dos impostos, é este ajustamento muito rápido. Explicar isso a essas pessoas é praticamente impossível. Não sei que as pessoas tenham uma paz de espírito muito grande para poder dar o benefício da dúvida a este governo. É por isso que muitas pessoas falam, muitos comentadores dizem, com alguma razão, que é importante o governo dar sinais de esperança. Não é mentir, como mentia o engenheiro Sócrates, que dizia que Portugal ia fazer isto, aquilo e outro, anunciava investimentos a torto e direito e depois não se concretizavam. É conseguir dar uma mensagem de mais esperança, de maior fé, de maior crença que vai correr bem. Porque se nós não acreditarmos que isto vai dar resultado, é que não dá mesmo bom resultado. É muito importante nós termos convicção naquilo que estamos a fazer. E o povo todo, as pessoas, os políticos, os setores da sociedade, a economia, etc., tenham capacidade para isso. Agora, é preciso demonstrar às pessoas que se o Estado for mais pequeno, as pessoas terão que pagar menos impostos e poderão ficar com mais dinheiro para elas e o Estado funcionar melhor. Nós precisamos de um Estado mais eficiente. E precisamos de cortar em muitas gorduras. E o Estado tem que tomar uma opção hoje. Onde é que quer estar? O Estado não pode estar em todo lado. O Estado não pode estar na cultura, na saúde, na defesa, na administração interna. O Estado diz assim, ok, nós temos que garantir fundamentalmente saúde, educação, defesa e segurança social. O resto o Estado pode dar a outros. Porque é isso que é preciso fazer. Porque senão, o que acontece é que depois não chega para a saúde, para a educação e depois as pessoas queixam-se. Quando se fala em resgatar o Estado social, não se está a falar em acabar com o Estado social, não. É a transformá-lo para que ele possa continuar a existir, para aqueles que mais precisam. Temos de tratar diferente quem é diferente. E nós não podemos dar o mesmo tipo de apoio social que damos a uma pessoa que tem um salário baixo, ou temos uma pessoa com um salário alto. Eu não posso ver no futuro que eu vá a um serviço de saúde com o ordenado que tenho, que é o ordenado acima da média portuguesa pelas funções que desempenho, e pago o mesmo taxa moderadora que paga uma senhora que tem um salário mínimo nacional, ou ganha pouco mais do que isso. Acho que temos de pagar de forma diferente. E só assim é que damos a volta e conseguimos gastar menos e, sobretudo, poupar mais e dar melhores condições às pessoas. Deixa-me dar-te um exemplo. Sim. hoje em dia as pessoas falam muito das privatizações. O Estado não pode sair daqui, não pode sair dali. O Estado tem que fazer opções. Para poder estar bem numas áreas, tem que sair das outras. Eu recordo uma matéria em que Portugal teve a iniciativa, por exemplo, de privatizar uma função do Estado que era muito importante e que hoje em dia ninguém se recorda que aquilo era público e que tem a ver com os direitos da propriedade, que são, por exemplo, os notários. Há notários que correm bem, outros que correm mal, é verdade. Mas o Estado passou para as pessoas, para entidades privadas, os notários, que hoje em dia são privados. Isso era uma função muito sensível. E alguém se queixou, o Estado perdeu a autonomia, ou perdeu a segurança, ou perdeu a certeza jurídica. Não. Há coisas que o Estado faz que vai ter que deixar de fazer. Porquê que a carta de condução tem que ser o Estado a passar e não uma empresa certificada pelo Estado? Porquê que a licença de pesca tem que ser o Estado a passar a licença e não uma empresa certificada para a passar, que o Estado controla depois? É este tipo de opções que nós temos que fazer. Olhar para onde é que o Estado está e dizer aqui não é fundamental ser o Estado a servir. E depois ter entidades reguladoras, fiscalizadoras, que garantam a qualidade do serviço e o respeito pelas regras. Aí é essa a reforma do Estado que nós precisamos. Falaste na questão das gorduras, que foi um tom eleitoral usado durante a campanha de Pedro Passos Coelho. Não achas que o termo foi usado um bocadinho até à exaustão e numa primeira fase colheu bem perante as pessoas, mas depois com o passar do tempo, o passar dos meses e com o aumento dos impostos, esse próprio discurso não se virou contra o governo? Porque muita gente fala no aumento de impostos, mas depois até as gorduras prometeram cortar. Porque parece que não se sabe e não se fala muito dessa matéria. Por isso é que eu digo que o governo comunica mal. E o governo cortou muitas gorduras. Este governo é o mínimo, é metade dos outros todos. Antigamente havia 20, 30 assessores por gabinete, agora há 4. Os carros foram cortados. Claro que continua a haver um carro, a haver um assessor. E são palavras que as pessoas acham más, que são caras, que não sei o quê. Mas baixou brutalmente. E a democracia tem custos e é preciso que as pessoas desempenhem, as pessoas tenham qualidade. E isso é importante garantir. Agora, as gorduras do Estado que estão a cortar são muitas e algumas delas, nós dou exemplos concretos, havia setores do Estado e institutos públicos que tinham, por exemplo, apartamentos, armazéns, casas alugadas a privados, a pagar rendas brutais há vários anos e que nem sequer estavam a ser utilizados. Ou seja, o Estado desperdiçava dinheiro em muitas situações destas quando, por vezes, já tinha edifícios próprios. Ou carros que têm para leiloar ou para vender, que isso não era feito. Ou, por exemplo, subsídios atribuídos a pessoas que não tinham direito ou que não mereciam receber. Ou falta, por exemplo, de controle fiscal e de execução fiscal de quem devia ao Estado. Ou, por exemplo, dinheiro mal gasto em multiplicidade de institutos que se empenhavam as mesmas funções que outros já existentes ou que podiam ser cumulativas. Ou seja, houve muitas corturas em administrações, nos setores intermédios, os custos intermédios que foram cortadas no Estado, mas que não chegam à vida das pessoas porque não se nota. Não se nota, mas se formos ver o saldo de despesas correntes da administração pública do Estado é muito positivo em termos da evolução que teve. Agora, não é fácil demonstrar às pessoas no dia-a-dia onde é que isso está. Mas eu diria que mesmo nesse capítulo é preciso ir mais longe. E hoje em dia, quando já se cortaram tantas gorduras no Estado, estamos a chegar a um ponto que ainda há desperdício, é verdade, com certeza que haverá, mas que se corre o risco de começar a cortar no osso e já se passou o músculo. Por isso é que é necessário cortar com sentido, com cabeça, para não estar a cortar aquilo que não é essencial. É sustentável esta carga fiscal por muito mais tempo? Não, absolutamente impensável. O problema não é a carga fiscal, o problema é também o que fica o rendimento para as pessoas. Há países com maior carga fiscal do que nós, mas em que o Estado, os países nórdicos, em que o Estado tem um papel dentro da sociedade fantástico, os serviços correm bem. As pessoas não se importam de pagar mais impostos porque o Estado trata-as bem e, sobretudo, dá-lhes resposta. O problema é quando nós pagamos impostos e não vemos esse retorno a vir. Eu digo sempre, se todos pagarmos mais, se mais gente pagar impostos, todos pagamos menos. E eu acho que esse combate fiscal é preciso fazer sem demagogia, sem falsas demagogias. Há muita evasão fiscal em Portugal, há muitos setores que não pagam impostos, há muitos empresários que não pagam impostos, há muitos bancos que ajudam empresas a fugir aos impostos e histórias de advogados, e isso é uma vergonha. Enquanto isso continuará a acontecer em Portugal, vai ser muito complicado. Mas é verdade que nos últimos 10 anos, de forma consecutiva, o aumento da execução fiscal foi bom e, sobretudo, hoje em dia o Estado tem ferramentas que não tinha no passado e cada vez será mais difícil fugir aos impostos. Mas como é que nós de futuro podemos controlar essa situação de evasão fiscal? Porque é quase como uma situação cultural. Havia durante os anos, claro, 90, princípios dos anos 2000, quem fugia aos impostos era um verdadeiro herói. O Estado, é verdade, e hoje em dia também é um bocadinho, mas felizmente as pessoas começaram a perceber que é por causa desses que hoje pagamos mais. E isso antigamente era um herói, hoje em dia é visto com algum olhar pela sociedade, como alguém que é criminoso. Não se pode fugir aos impostos. Estar a fugir aos impostos é estar a roubar o próprio Estado. E eu tenho a certeza, se todos pagássemos aquilo que devíamos aos impostos, era muito mais fácil o Estado evoluir e, sobretudo, baixar a dívida. Eu quero acreditar que hoje em dia os portugueses, não quero que haja um polícia em cada esquina, mas serão menos tolerantes à evasão fiscal. E isso é fundamental. Portugal não pode garantir que ela termine de vez, mas tem a obrigação de garantir que ela seja cada vez menor, aumentando os mecanismos de controlo. E eu nisso não tenho qualquer prurito de ter uma espécie quase de Big Brother da fiscalidade, porque tudo o resto é corrupção, é criminoso e, sobretudo, numa altura em que Portugal está como está, não podemos ter contemplações. Agora, falaste também na questão do Estado Social há pouco. Um dos assuntos que está agora na ordem do dia é o corte dos tais 4 mil milhões de euros no Estado, e as pessoas têm muito medo que se corte nas funções principais do Estado, na saúde, educação, prestações sociais, por aí. Como é que surgiu esta ideia repentina a seguir ao Orçamento do Estado de se falar na reforma do Estado, e em que pontos é que isto pode alterar a nossa vida e quer a nossa relação com o Estado? É precisamente o que eu não falava há bocado. Isso não surgiu a seguir ao Orçamento do Estado, isso surgiu antes do Orçamento do Estado, com a refundação do Estado, foi uma expressão que o Primeiro-Ministro usou. Agora, aquilo que se apercebeu foi que Portugal não conseguia criar riqueza suficiente para compensar as despesas que tinha. Então, percebeu-se que o Estado tinha que diminuir, até para criar mais folga às empresas e ao próprio mercado privado. Aquilo que eu acredito e que penso que é esse o caminho, é que os portugueses irão ver que no futuro há funções que o Estado desempenha, como os notários, que passarão a ser desempenhadas por privados. E isso permitirá mais eficiência, mais força e, sobretudo, mais incentivo à iniciativa privada, o Estado mais regulador e, sobretudo, os serviços serem prestados de uma forma mais correta e mais eficaz. E eu penso que é que os portugueses vão ver. Isso é aquilo que é possível para não ter que cortar ainda mais em setores como a saúde. Acredito que a reforma na saúde será feita pela eficiência. Ninguém irá deixar de ter acesso à saúde, mas poderá haver menos desperdício. E, sobretudo, penso que no futuro, imagino eu que sim, aqueles que têm mais podem pagar mais. Eu acho que na saúde já foi eliminado muito desperdício, os próprios médicos já colaboraram muito nessa reforma, e acho que é daqueles setores sempre tão criticados, e que é curioso como é que os ministros mais populares deste governo acaba por ser o próprio ministro da saúde. Isso diz bem do bom senso, do rigor e da capacidade de gestão que tem sido implementada. É preciso desperdiçar menos para se poder poupar mais e, sobretudo, servir melhor. Porquê é que os portugueses têm tanto medo dos privados? Porquê que o privado é visto? Eu acho que não há um bocadinho de trauma. Acho que há um bocadinho de trauma até do 25 de Abril e de alguma esquerda que pula por aí. E acho que, sobretudo, também há algum receio, porque há maus exemplos, é verdade. Há maus exemplos, é normal que as pessoas tenham receio. Mas os portugueses têm medo do privado. Quem tem medo do privado são os comunistas, os bloquistas, que desconfiam de toda a gente. O privado é o que deve ser. O Estado deve ser o mais pequeno possível e o mais eficiente possível. Eu não me preocupo muito que seja privado ou público. Claro que há questões como a defesa, como a administração interna, como a justiça, que têm que ser públicas. Isso é inquestionável. Agora, o resto não me chateia nada, desde que seja feito com eficiência e que o Estado seja capaz, tenha capacidade para controlar e, sobretudo, para fiscalizar. Acho que os portugueses têm, sobretudo, uma má memória de algumas questões privadas, mas, sobretudo, mais questões políticas do que outra coisa. Os portugueses, às vezes, não se recordam. E normalmente é a direita que é acusada disso, liberdade de imprensa, atentados, etc. Mas foi o governo de Cavaco Silva que privatizou muita coisa em Portugal, e sobretudo jornais e revistas, algo da comunicação social, que permitiram ter a liberdade de iniciativa privada, e tudo cresceu. O privado é muito mais eficaz. Eu acho que os portugueses não são contra a iniciativa privada. Acho que a opinião publicada e que tem mais acesso à televisão, aos jornais, para dar a sua opinião, e alguma esquerda, ainda com alguns traumas do 25 de Abril, é que sobretudo tem esses traumas. Acho que até o Partido Socialista não é contra, as pessoas de centro de esquerda não são contra o privado. Mas tu não achas que os portugueses veem o Estado quase como um pai que tem uma casinha e nós não queremos ir de lá? Exatamente, é muito cómodo. As pessoas querem manter sempre o seu status quo, por mais que percebam que isso pode ser pior no futuro, e sobretudo não tenham a esperança que possa ser melhor no futuro, a sua alteração. E acho que os portugueses são muito conformados, e é por isso, preferem ter aquilo que têm como dado como garantido, e não arriscar. Eu acho que a nossa geração é melhor nesse aspecto. Prefere muito mais arriscar, não está preocupada se é Estado, se é público, se é privado, se é público, arrisca muito mais, e sobretudo tem menos esses traumas porque não os viveu. Eu percebo nas gerações mais velhas, não percebo nas mais novas. Em relação ao Estado e à recuperação que vamos fazendo ao longo do tempo, há um caso que também está na ordem do dia, que é o caso PPN. Teve a nacionalização e depois a consequente injeção de dinheiro no banco. Nós vamos ainda durante mais tempo pagar os erros do BPN? Sim, eu acho que o BPN é daqueles casos que quando nasce torto, jamais sem direita. BPN foi uma loja de corrupção, uma vergonha total, que deixou muitas marcas. Na altura foi discutível a sua nacionalização. Eu recordo que o ministro que o nacionalizou foi um ministro que antes era da CMVM e não fiscalizou devidamente, curiosamente. É uma questão que, sobretudo, que escapou ao controlo do Banco de Portugal e, sobretudo, eu penso que ali há vários culpados. Entre aqueles que são do BPN e os que não perceberam o que ali se passava, as culpas são repartidas. Foi um buraco sem fundo. E depois a gestão que foi feita como entidade pública ainda foi pior. Ou seja, não sei se as pessoas se apercebem, mas a dívida do BPN duplicou depois de ser nacionalizado. Ou seja, foi uma vergonha total antes e depois. Por isso é que é preciso depurar responsabilidades e prender quem tem que ser preso e pedir indemnizações a quem tem que ser pedidas. Neste momento o BPN voltou a ser privatizado. O BPN não tinha valor comercial, pelas suas dúvidas também. Eu só espero que haja eficácia, e há dias eu disse, em cobrar as dívidas das pessoas que ainda hoje devem à sociedade que está a agir no património do BPN, porque é importante que ninguém passe impune, ou seja, aqueles que tiveram empréstimos que não os deixem de pagar e que os paguem ao Estado neste momento, e isso é fundamental para recuperar, sobretudo, o que era o património e, sobretudo, o próprio Estado ressarcir-se um pouco daquilo que já gastou. Eu penso que o Estado não deverá gastar mais dinheiro que o BPN, mas foi um poço sem fundo e é uma história triste da democracia portuguesa. Só para vos dizer, o que o Estado já gastou no BPN é o equivalente quase àquilo que pagamos em juros da Troika ou aquilo que pagamos todos os anos, é mais do que pagamos todos os anos pela nossa saúde. O grande ministério neste momento do Estado é como algo. O grande? O Ministério do Estado, é o Ministério da Dívida. É, claramente. É o grande Ministério do Estado. E é, aí é que percebemos, não é o Ministério da Dívida, é o Ministério dos Juros da Dívida. Só o orçamento da saúde é menor do que pagamos todos os anos de dívida. É por isso que temos que perceber que Portugal não pode continuar a endividar-se. Não, a história do investimento público reprodutivo não existe neste momento. Portugal não se pode endividar. As pessoas não percebiam de onde é que o dinheiro vinha. E vocês agora perceberam que ao longo dos últimos anos, Portugal, para poder financiar a saúde, a educação, a ação social, as autoestradas, as inaugurações, isto, aquilo e o outro, ia buscar dinheiro ao estrangeiro. E pagava juros por isso, como nós pagamos na nossa casa. É por isso que temos que perceber que se não temos dinheiro, não podemos fazer as coisas. Porque a dívida é como antigamente falava-se muito na dívida dos países do terceiro mundo, que era uma dívida que nunca seria paga, porque as pessoas, eles, para nos pagar, criavam mais dívida ainda pelos empréstimos e pelos juros, e era impossível sair dali. Por isso é que se fez o perdão da dívida na altura, nesses países, não tinham condições de recuperação agora. Portugal está num mercado aberto, está numa economia aberta, está na União Europeia, está no euro, não pode ter esse tipo de perdões, tem que pagar. Porque senão, se não pagar agora, perde toda a sua credibilidade. E esse caminho tem que se fazer. Por isso é que hoje em dia se fala em Portugal que o déficit é grande ainda, que são 5%, mas de facto, o déficit é grande porque a nossa economia não cresceu, ou seja, o PIB não cresceu, mas aquilo que nós deixámos de gastar foi muito grande. Quer dizer o quê? Que a nossa dívida real baixou muito, o nosso endividamento baixou muito. E isso é que permitiu ter este déficit, apesar da quebra brutal que tivemos na economia. Eu com isto quero dizer que a dívida real de Portugal tem que baixar para nós podermos ter fôlego e, sobretudo, liberdade de voltar a investir. Porque aquilo que aconteceu em Portugal foi que as empresas portuguesas deixaram de ter crédito porque o próprio Estado usurpou esse crédito todo. As empresas públicas, como as CPs, como isso tudo, a dívida que foram criando e os empréstimos que foram fazendo na nossa banca, acabaram por chupar grande parte do dinheiro que deveria estar disponível para os nossos investidores e para os nossos empresários. E é por isso que é muito importante que o Estado deixe de ser o principal problema do país. O dia para festejar não será aquele em que regressamos aos mercados, mas será o dia em que dizemos não precisamos mais dos mercados? Achas que vai haver um dia em que nós, como país, vamos poder dizer não precisamos de criar mais dívida? Isso era o ideal, o Estado. Mas se o Estado conseguir ter juros curtos, não é mau. Até porque isso cria alguma liquidez e permite algum investimento curto, não sei sem ser megalómano, como as empresas. Agora, o ideal era que o país conseguisse viver claramente só dos seus impostos e das suas receitas e não ter que criar dívida ou não ter que pedir dinheiro emprestado. Isso será o desejável no futuro. Acredito que isso não acontecerá, isso é praticamente impossível nos próximos anos, mas só o facto de nós podermos ter juros baratos e não termos que nos endividar muito para fazer coisas que não são necessárias, isso já ficaria muito contente. Mas acho que a nossa liberdade vai ter lugar no dia em que acabar este morando da Troika, porque aí nós podemos decidir o que fazemos cá sem ter que perguntar lá fora se eles concordam, porque nós neste momento temos que pedir sempre, até para ir à casa de banho quase, temos que pedir à Troika se podemos ir. E se falharmos e tivermos que pedir um segundo resgate? Atenção, quando Portugal pediu este resgate, o PSD logo na altura avisou que o dinheiro não era suficiente, que devíamos ter pedido mais 20 mil milhões. E essa foi uma realidade que na altura foi muito debatida e o professor Eduardo Catroga falava muito nisso. O governo anterior achou que não. Eu quero crer que já estivemos mais próximos do que hoje de ter que ir ao segundo resgate. Mas não era uma... Politicamente era um desastre para o governo, mas era uma coisa que os economistas sempre disseram que era necessário. Porquê? Porque o valor que nós tínhamos de recursos não era tão grande como isso, como necessário. Eu quero acreditar que hoje não vai haver segundo resgate, isso já não volta a acontecer, e Portugal neste momento está num caminho de saída do morando, que vai correr bem. Não creio que haja um segundo resgate, a não ser que haja uma crise na Europa e que um país como Espanha ou como Itália fique sob intervenção. E como é que uma crise internacional se transforma numa crise da dívida europeia? Como é que isto acontece? Oh, Ruben, sem nos apercebermos quase. Sim, não, percebemos. Teve muita gente que avisou. Eu não sou economista, eu não quero dar aquelas de economia porque acho que até nem devo para não enganar ninguém. Agora, a minha convicção é que isto, hoje a economia europeia está muito ligada, tal como a economia mundial. Os riscos de estarmos na moeda única são muito grandes, por isso há tanta exigência para que os Estados-membros para que cumpram um determinado tipo de critérios para garantir uma moeda forte e credível. O que acabou por acontecer foi que havia Estados que estavam preparados para uma crise e outros não. Aqueles que tinham pés de barro na sua economia tombaram. O caso irlandês é diferente porque teve a ver também com a crise nos Estados Unidos e do mercado imobiliário que foi muito afetado, mas, e financeiro, mas o caso português foi claramente uma questão de dívida pública e despesa pública que era gigantesca face àquilo que era a produção da nossa economia. Aconteceu o quê? Aconteceu que Portugal estava menos preparado do que os outros para aguentar este embate de uma crise europeia que foi só não financeira, mas depois ela trouxe também à parte económica, às empresas. E viu-se que os países menos preparados, ou aqueles que tinham mais dívida pública, ou aqueles que eram menos rigorosos na gestão das suas verbas, ou que ocultavam as suas contas, foram logo aqueles que foram intervencionados, que é o caso de Portugal, e da Grécia. E isso acho que é a grande diferença. Não me digam, a crise europeia ajudou a que isto acontecesse, sem dúvida nenhuma, mas só expôs foi a fragilidade e a falta de reformas que Portugal tinha nessa altura. E para os portugueses, porquê é que os políticos cada vez mais são todos iguais e não fazem nada? É verdade, criou-se esse estigma. Eu acho que em parte a culpa também é dos políticos. O problema tem a ver com a nossa própria cultura e os nossos próprios valores, que é uma das questões mais importantes a mudar o nosso país, isso não se muda por decreto. Mas eu acho que os portugueses, pegando em alguns maus exemplos de políticos do nosso país, generalizaram. Isso levou a que as pessoas com qualidade também se afastassem, que muita gente deixasse de participar, mas eu recordo que os políticos do nosso país foram sempre escolhidos pelas pessoas. Eu costumo dizer, eu vou muitas escolas, e digo, vocês se não querem aqueles lá, participem mais, porque se somos mais a participar, a qualidade da democracia é melhor e há mais exigência nos partidos. Se as pessoas que hoje fazem política ou fazem, ou é porque ganharam eleições, mas também porque outros não estiveram na linha de partida. E é importante que os portugueses percebam que a sua participação é fundamental para aumentar a capacidade de mudar o país. Isto digo ao nível de uma freguesia, ao nível de um concelho, ao nível de um país, é muito importante para que isso corra, para que as coisas corram melhor, que os portugueses sejam mais críticos, mas sobretudo mais analíticos, que participem mais, que vejam com mais cuidado aquilo que lhes é proposto, que façam mais opções e que sejam críticos das opções tomadas e que sejam construtivos na construção dessas opções. Isso pode fazer a muitos níveis. Eu acho que hoje em dia houve muita gente também que se desligou e se desleixou de participar. E é por isso que em alguns casos já há gente muito mal preparada também, e nos partidos todos, não há exclusividade. Mas os partidos não são vistos como uma elite, onde é muito complicado chegar aos centros de decisão? Não, claro que não é nada disso. Os partidos são do povo, e nos partidos há gente que é elite, ou seja, que são gente de classes mais altas e de classes mais baixas. O PSD é um partido super eclético. Há partidos, acho que no CDS, se calhar podem ser muito assim, apesar de ser o Partido da Lavoura, mas no PSD tem gente de todo lado. Eu costumo dizer uma teoria do professor Maltês, que foi professor lá na faculdade no ISCSP, que dizia que os partidos são como os cães rafeiros, e os partidos como o PS e o PSD abarcam muito tipo de coisas, muito tipo de gente, muito tipo de opiniões, de ideias, por isso é que são tão grandes. Os outros são mais por sangue, são mais lineares, são mais coerentes, se calhar também. Mas os partidos não são uma elite. Há gente que será que acha que é de uma elite, mas não, eu acho que os partidos são de quem quer participar. E nos vários partidos que eu conheço, há gente de todas as classes sociais que convive com a sua palavra, com o seu discurso, com a sua opinião, e isso pode uns ter mais visibilidade do que outros, mas não é uma elite, não é uma elite. Eu respeito as pessoas dos partidos porque os vejo a querer, pelo menos, a participar. E nos partidos não há só gente que está lá por interesse pessoal. A esmagadora maioria das pessoas que eu acredito que estejam e que dão a cara são pessoas que estão lá porque têm um sentimento de pertença e de trabalho como cidadãos que não se esgota nos partidos, obviamente, mas que o nosso sistema democrático senta muito neles. Tu és líder da JSD e acho que esta pergunta cai na perfeição. Achas que existe medo na política portuguesa de alguma renovação de pessoas, e se essa mesma renovação não poderia trazer ar fresco e ar novo à política portuguesa e um crescimento da confiança perante a política? Já vemos Cavaco Silva há muito tempo, Durão Barroso há muito tempo, António Costa há muito tempo, António José Seguro, e parece que se faz ali um círculo fechado que tem medo de caras novas e de pessoas novas. Eu concordo com isso, mas dou um exemplo concreto. Por exemplo, neste governo atual, há muitas pessoas no governo que nunca foram ministros de coisa nenhuma nem secretários de Estado. E se calhar também não é bom, porque é preciso, e se calhar também pode não ser bom, porque é preciso alguma experiência. Mas este governo, por exemplo, conseguiu renovar. Há muita gente que nunca tinha sido nada num governo e que vieram pela primeira vez para a política prestar um serviço. Mas eu concordo contigo. É por isso que eu defendo a existência, por exemplo, de uma juventude partidária como a JSD, porque faz muita formação política, faz formação política de qualidade. E isto só acontece porque não há uma instituição pública que o faça da mesma forma e que dê respostas a estas necessidades. Eu reparo, por exemplo, que em França, na Alemanha, há fundações que o fazem. Por exemplo, o modelo francês é o Estado próprio que o faz. O modelo alemão é o Estado que financia fundações para aumentar a qualidade dos executores políticos. Isso, ao longo dos anos, as pessoas têm as suas profissões e vão tendo formação em áreas muito específicas. Eu, por exemplo, considero que há uma grande função cá, da JSD, por exemplo, e nós aí somos, de facto, muito melhores do que os outros, não há comparação, fazemos formação política a sério com os melhores. E hoje em dia, pertencer à JSD, por exemplo, aumenta um privilégio de termos acesso a conhecimentos, a formadores, a professores, que de outra forma não teríamos no nosso dia-a-dia. É por isso que eu acho que está a haver uma reformação, está a haver uma formação, está a haver uma renovação dos quadros. É preciso é perder o medo de apostar nessas pessoas. Mas há um dado curioso. A geração após 25 de Abril chegou ao poder muito nova, foi muito nova. Eu lembro que Silva Peneda foi ministro do professor Cavaco com 28 anos, ou secretário de Estado, mas havia secretário de Estado com essa idade. Hoje em dia, dá-me a ideia que, apesar de sermos a geração mais qualificada de sempre, de sermos a geração mais preparada, que eu acho que não somos a mais preparada, somos talvez a mais certificada, mas isso é outra conversa, há esse medo. Eu hoje em dia tenho a certeza que, se o governo nomeasse um secretário de Estado com 28 anos, não ia ser, ia ser mal visto. Apesar de ser uma geração que está muito mais preparada do que a anterior. E é curioso que, em vez de ter havido mais renovação, desse ponto de vista, há mais medo. E pegando na geração mais nova com quem tu trabalhas, temos valores de futuro para agarrar o país numa altura de dificuldades? Daqui a 10, 15, 20 anos tivemos dificuldades. Eu, nos últimos dois anos, visitei para aí 300 escolas. Fiz muitas coisas. Nos últimos dois anos, se calhar fui 300 escolas. Uma média muito grande. Devo dizer que a assimetria é maior. Ou seja, aquilo que eu me apercebo é que há alunos muito bons, grande qualidade, se calhar melhor ainda do que no meu tempo, e eu noto isso, mas depois também há alunos muito maus. E há uma grande assimetria, ou seja, há uma nata, claramente, mas acredito que a média seja mais baixa, sem dúvida nenhuma. Mas quero crer que isso vai melhorar. Ou seja, se calhar a média até é maior. Eu acho que há muitos alunos que nunca imaginei que fossem tão maus. E professores, sobretudo professores também. E se tivesses que dizer ao Duarte Marques daqui a 15, 20 anos para futuro, o que é que lhe dirias sobre o estado atual do país e sobre aquilo que seria o seu futuro? Eu quero crer que a um jovem português que hoje em dia tenha 30 anos ou que tenha 20, eu espero que ele daqui a 20 anos tenha família, seja ela qual for, e sobretudo tenha um projeto de vida que ele saiba o que é quer fazer e que seja feliz, e tenha conseguido fazer isso. A pessoa pode ser feliz a trabalhar num supermercado, como ser feliz a gerir um banco ou o que quer que seja. Nós temos de definir aquilo que gostamos de fazer e que queremos fazer. Eu acho que daqui a 20 anos teremos um país, acredito, com uma geração menos corrupta, porque a nossa geração é menos tolerante à corrupção, um Estado menor, mas funciona melhor, e em que os portugueses darão muito mais valor à qualidade de vida e à felicidade. E isso não se consegue com dinheiro apenas, consegue sobretudo com um estado de espírito e com valores morais muito importantes. E essa reforma é que eu acredito que o país, depois de sofrer o que sofreu agora, vai perceber e vai conseguir concretizar. Além da instituição Estado, é uma instituição muito grande, com 6 milhões de adeptos, chamada Sport Lisboa Benfica. É uma grande instituição. Como é que é mais notado do país. É verdade. Como é que alguém apaixona-se pelo Benfica? Eu acho que as paixões não têm explicação. É quando uma pessoa gosta de uma rapariga ou de um rapaz, aquilo não tem explicação. O gajo gosta porque gosta, não sabe porque é que gosta. E a paixão é isso. A pessoa é que gostar, é gira, é bonita, é inteligente, tem uns olhos bonitos, é muito simpática, cozinha bem. Ok, isso é gostar. Amor não é isso. Amor não sabe porque é que é. E o Benfica é a mesma coisa. É clubismo, é tudo. Eu, por exemplo, costumo dizer que comecei a participar no PSD por clubite. Porque o meu pai era do PSD. E depois revi-me nas ideias do PSD e fiquei bem. Mas se não vi, também tinha mudado. E o Benfica é assim. Apesar de não me rever tantas vezes no que o Benfica jogava no passado, mas fiquei lá na mesma. E aí foi por clubite. Mas o Benfica é o partido do povo. E é um clube com uma força descomunal. O vermelho do Benfica chama muita atenção e traz muito a quem, por exemplo, é como eu, que é touro, que nasceu em maio, e que dá muito valor a essas coisas todas da Festa Brava, e é um clube de corajosos, e é um clube com uma história fantástica, e eu acho que a nossa história também nos inspirou muito. Gostar do Benfica é uma coisa completamente irracional do ponto de vista, de todos os pontos de vista possíveis, até porque nem sequer ganhamos muitas vezes, infelizmente, mas o Benfica é uma... O meu estado de alma é muito definido pela forma como anda o Benfica. Eu lembro que vivia em Bruxelas e via o futebol lá, e aquilo era sagrado, quando íamos lá para um café que era o Portugal, com portugueses de todos os tipos, todos os lados, todas as tipos de origens, e aquilo era uma família, não havia ali distinções, daquilo desde eurodeputados a trolhas, era tudo igual, era o mesmo registro. E o Benfica tem esta capacidade, que outros clubes eu acho que não têm. Mas sofres muito com as derrotas? Sim, eu fico full. Fico full e fico mal disposto. Eu, se estiver a ver um jogo do Benfica e for sair à noite nesse dia, se o Benfica perder e não acontece há um ano, eu se calhar vou para casa, já não vou sair. Fico, sei lá, vou ver televisão, ver um filme. Se ganhar e se jogar bem, fico muito bem disposto. Isso eu noto isso. Tu foste ver o Benfica, o Chelsea Benfica, aliás, para a Champions League em Londres. Como é que reagiste àquele falhanço do Jaló, que poderia ter dado o apuramento ao Benfica? Jaló e outros iguais. Houve ali vários falhanços. O Benfica deu um banho de bola. Deu um banho de bola ao Chelsea. Eu vi o jogo cá e vi o jogo lá. Deu um banho de bola ao Chelsea. As bancadas estavam fantásticas. Cá fora, os ingleses fartaram-se de elogiar o Benfica a seguir. Os gajos, vocês mereciam ter ganho este jogo. Mas houve uma desilusão tremenda quando o Jaló falhou aquele golo, mas houve mais falhanços parecidos, e houve uma revolta tremenda quando o Raul Meireles marca o golo do Chelsea e vem provocar as bancadas. Foi um palerma a forma como ele reagiu. Acho que ele também percebe, porque as bancadas, quando ele entrou, assobiaram-no, mas ele é um profissional de futebol e devia ter a noção que é jogo da seleção e que não pode ter aquelas reações. Agora, tenho a certeza que o Benfica ficou muito bem visto em Inglaterra. Os árbitros foram maus cá e maus lá, e o Chelsea, que veio a ser campeão europeu, não era superior ao Benfica. O Benfica deu um banho de bola ao Chelsea cá e lá. E há um Benfica antes de Jesus e depois da entrada de Jesus no clube? Claramente. O Benfica joga, tem nota artística. Sim. Isso para mim é importante. Eu não gosto do Benfica se ganhar por 1-0 à rasquinha. Eu gosto, mas quando o Benfica joga bem, dá espetáculo e ganha, é brutal, é ótimo. É como juntar uma rapariga gira e inteligente. E o Benfica é um bocadinho assim. Quando joga bem, eu fico muito mais contente. E, de facto, o Jesus, que com todos os defeitos que tem, e hoje em dia é um ícone das piadas em Portugal, pela forma como ele fala, o que é facto é que ele, de facto, é um grande treinador. Se calhar pode ser um mau comunicador, que é. Tem um aspecto um bocadinho que deixa-me ter desejar. Mas ele é treinador de futebol, ele não é presidente da televisão, não é modelo, não é professor de português, não é nada disso. E é um treinador diferente. Mas como é que Jesus conseguiu revolucionar aquilo que era o futebol do Benfica e consegue ser mesmo assim tão criticado como é? Ele é criticado porque é um bocadinho bimba às vezes. Agora, como treinador, ninguém o põe em causa. Claro que põe em causa porque não ganhámos os campeonatos todos. Mas o Jesus é... Toda a gente, há gente que não gosta dele, nunca gostará. Eu tenho gente que vê o futebol comigo às vezes, que eu não os consigo ouvir, que são sempre contra o Benfica. Estão sempre a dizer mal. E essas pessoas não vale a pena. Mas o Jesus, a maioria dos portugueses e dos benfiquistas, acha que o Jesus é um grande treinador. Até porque teve mais experiências no passado e sabe que o Jesus tem sido muito regular. E se calhar parte do sucesso do Benfica também tem sido a regularidade em manter um treinador, um estilo de jogo, que hoje é reconhecido lá fora. E o Jesus conseguiu criar isso porque ele tem um estilo de jogo e conseguiram dar-lhe jogadores com qualidade para que ele fizesse isso. E eu, por mim, o Jesus podia ficar no Benfica mais 10 anos, não tenho problema nenhum com isso. Nós temos que ter a capacidade, quando estamos muito tempo no mesmo sítio, de nos desafiarmos a nós próprios, inovarmos e renovarmos. E se ele tiver a capacidade de fazer isso, é muito bom para o Benfica. Mas o Jesus é criticado sempre quando há a desilusão de não ganharmos o campeonato. Sim. Mas isso, as pessoas tanto criticam o Jesus como criticam o presidente do Benfica e os jogadores. E nós somos muito emocionais. É que o Benfica é um clube tão emocional. É um clube que tanto está em baixo como está em alta, e as pessoas reagem a isso e desiludem-se. E o futebol é assim, veja-se o Sporting. O Sporting, o problema do Sporting são estes os resultados. E caiu na crise, caiu. Falaste na questão do Jesus durar mais 10 anos. Achas que pode ser, o como já foi dito também na altura do Paulo Bento, ser o Alex Ferguson do Sporting, o Jorge Jesus ser o nosso Alex Ferguson? Sempre que se diz isso, corre mal. Até hoje Alex Ferguson só há um, e mais algumas exceções, uma na Suécia, outra na Rússia, o Arsène Wenger no Arsenal. Mas sempre que alguém diz isso, acaba por não acontecer. Por isso eu prefiro não dizer mais nada sobre esse assunto e que ele fique. Mas o Benfica encontrará com certeza outros treinadores de qualidade que saberão acrescentar ao Benfica. Agora, o que é importante é que o Benfica continue a levar gente ao estádio e as pessoas vão ao estádio a jogar bem. E isso é a grande mais-valia do Benfica, que apesar da crise que há em Portugal, e o Benfica tem conseguido, apesar da crise, manter o estádio com muita gente e soube baixar os preços para ajudar os adeptos a ir ao estádio, e parece muito importante que o Benfica perceba que é um clube que tem gente pobre e gente rica, tem gente empregada e gente desempregada, e deve ser o primeiro a preocupar-se em que esses todos possam continuar a ir ao Benfica, porque eu tenho a certeza que o próprio futebol cria esperança, que anima as pessoas, é um bom momento da vida dos portugueses. E em alturas destas é importante. Eu acho que o Benfica, quando é campeão, eu acho que o nosso PIB aumenta, porque o consumo aumenta. Eu costumo dizer, o Brasil sempre que ganha, isto é verdade, isto há dados que provam isto, o Brasil sempre que ganha a Copa Mundial, a economia naqueles dias cresce, porque há mais festas, as pessoas comem mais, bebem mais, saem mais à rua, têm mais confiança nos investimentos que fazem, e o Benfica é um bocadinho assim. Portugal, em termos económicos, precisa que o Benfica ganhe. Não me levem mal os esportistas e os sportinguistas, mas o Benfica precisa de ganhar e é um contributo importante para a nossa economia. Poder agora, por decreto, o Benfica é sempre campeão. Isso era uma grande medida, mas não tinha a mesma graça. Falaste aí no Sporting. Já chega deste bater no fundo por parte do Clube de Alvalade? O Sporting é um clube que eu respeito imenso. Até me dá a pena, às vezes, ver o Sporting como está. Mas um clube em que, para ser presidente do Sporting, é preciso que a banca escolha. Eu como adepto, sentir-me ridicularizado. Era o que mais faltava, que a banca escolhesse o meu presidente. E como é um presidente que muitas vezes não vem das massas, vem da banca, ou vem de um conjunto de adeptos mais importantes e mais conhecidos, que se juntam e se agrupam, e que anunciam um candidato, e esse é o candidato ganhador, e tem sido sempre assim, até agora, eu acho que agora não vai ser assim, a própria liderança sai enfraquecida. E em alturas destas, de crise, de resultados, não há legitimidade política para liderar. Por isso é que eu acho que é ridículo um clube destes ter uma liderança tão assente na banca. Uma coisa é o clube estar assente na banca, outra coisa é a liderança. E o Sporting peca muito por isso. Eu acho que esse é o grande problema do Sporting. O Benfica, quando teve eleições, apesar de que os candidatos serem sempre bancos por trás e a confiança dos bancos, nunca ninguém discutiu, nunca ninguém suspeitou porque é que é este candidato ou outro. O Vieira era um candidato natural, por isso, do Benfica. Tinha um passado no clube. Tinha um passado conhecido no clube. Teria conhecido mesmo com o José Veiga, talvez. Não sei. Agora, os líderes do Sporting que agora conhecemos, este o atual então, eu nem sabia que ele era do Sporting. Isso não pode acontecer. Eu como adepto sentir-me ultrapassado e sobretudo ridicularizado. E eu acho que o problema do Sporting vem muito da própria legitimidade. O Sporting estará a passar por uma crise como aquela que Benfica passou há uns anos, no tempo de Vale Azevedo e antes também, que foi isso que permitiu ele chegar ao poder, porque a crise traz esses extremismos ao poder, que estava um clube desorganizado, imagino eu, não conheço, se não quer falar muito, mas cheira-me que é isso. Ali o problema não é só o treinador, eu acho que é um problema de estrutura, de equipa, de procedimentos. Dá-me ideia que é um mau ambiente no Sporting e deve haver muitas capelinhas por ali. Mas como é que uma estrutura fica uma espécie de marioneta nas mãos da banca? Pelo endividamento tem. Então, a banca é a troika do Sporting. É como o país. Nós somos a troika do estrangeiro, dos nossos investidores, credores. E o Sporting tem a troika, que é os bancos, é quem deve dinheiro. E isso é... E acontece porquê? Porque não têm juízo e quiseram fazer contratações malucas e não têm receita suficiente para pagar as suas dívidas. O Benfica tem uma dívida grande, mas felizmente a quantidade de receitas que tem permite-lhe todos os meses pagar essa dívida e sobretudo pagar salários. Porquê? Porque fez um investimento que lhe tem muito retorno. Vende muito mais camisolas, tem muito mais serviços no estádio, vende muito mais bilhetes e isso permite-lhe ter fogo para pedir dinheiro. Sem exagerar, há um equilíbrio necessário que é preciso fazer. O Sporting não soube fazer esse equilíbrio, pois como os resultados terão corrido mal, as receitas também baixaram e tudo entra numa bola de neve, uma espiral recessiva no Sporting. Tirem tudo aos portugueses, menos o futebol. Não, nem pensar. Isso não. Há coisas muito mais importantes que o futebol. Um serviço de saúde que sirva a quem precisa, acho muito importante. O serviço social é uma educação de qualidade. mas o futebol é uma parte importante, importante da cultura portuguesa. Achas que nós no futebol libertamos a nossa irracionalidade? Sim, sem dúvida. É um bom estímulo e sobretudo faz bem à cabeça das pessoas. Porque dá uma forma também de libertar aqui algum tipo de adrenalina. Quer a jogar, quer a ver. É importante, faz companhia. As pessoas divertem-se a ver futebol. Até para a economia é importante. Mas sobretudo para os portugueses. Acho que o futebol é um hobby, como outras coisas que as pessoas têm. Há mais mulheres... Algumas fazem costura, também algumas fazem costura. Ver futebol é giro, é bom. Achas que há uma vontade enorme, uma espécie de síndrome em busca do novo José Mourinho? Ah, claro, mas isso há vários. O PSD, por exemplo, era à procura do novo Sá Carneiro. Exatamente. E agora e no futebol também, o novo Cristiano Ronaldo, nós o novo Messi, procuramos o novo cópias. Neymar, e procuramos cópias, até no cabelo. E em Portugal, felizmente, há uma nova geração de treinadores. Não digo que serão o Mourinho, mas há muitos treinadores de qualidade em Portugal. E isso surpreende-me, é curioso, porque não há uma escola de treinadores. Não há uma escola informal, claro que há. E surgem treinadores do nada, que ninguém sabe quem são, que de facto têm sucesso. O treinador do Rio Ave é um sucesso brutal. O do Rio Ave, do Paços de Ferreira. O do Rio Ave, o Nuno, que foi guarda-redes, também é um grande treinador. Pelos vistos, está a ter resultados. Há uma nova geração que tem tido sucesso. E até temos exportado alguns treinadores com qualidade, alguns com mais sorte, outros com menos sorte, mas o que é facto é que tem havido, não só cá, mas lá fora, uma espécie de tentativa de seguir o Mourinho. O Mourinho, porque o Mourinho, além de ser um ícone como treinador, é um ícone de moda, é um ícone social, é uma figura importantíssima do futebol mundial, muito mais estratosférico do que qualquer outro treinador que nós conhecemos. E não sendo um treinador com uma carreira assim muito longa, uma coisa é comparar com o Ancelotti, com o Capello, que tem uma carreira enorme, comprida. O Mourinho tem tudo num curto espaço de tempo, é um fenómeno, por isso é que é o fenómeno que é. E com aquela carapaça que ele constrói, eu uma vez conheci o Mourinho no Estádio da Luz com um amigo meu que era árbitro de futebol. Estava lá a ver o jogo, cumprimentou-o, e ele estava perto e cumprimentou-o também. E ele disse: este tipo é muito tímido, ele é muito calado. Foi na altura que ele tinha vindo para o Benfica, antes ali para o Benfica. E é muito calado, é muito tímido. Eu não nunca imaginei que fosse possível. Era como a Ferreira Leite, por exemplo. Quem não conhece a doutora Ferreira Leite acha que ela é uma pessoa casmurra, torta, é a pessoa mais simpática que pode haver. Mas cria aquela carapaça para se proteger na sua própria fragilidade. E o Mourinho é um tipo que cria aquele papel, ele no fundo faz um bocadinho de ator, para proteger se calhar as suas fragilidades, a sua própria insegurança. Mas eu acho, sobretudo, que ele faz aquele tipo de papel para que o centro das atenções, das críticas e das avaliações seja ele e não os jogadores. Isso permite aos seus jogadores estarem libertos para jogar futebol e desfrutarem de jogar futebol. Eu acho que isso é estratégico para ele e para as equipas que ele treina. E por isso é que eu acho que é um modelo que tanta gente quer seguir. Mas nós temos mais Mourinhos não só no futebol. Temos muitos mais Mourinhos em Portugal e gente de enorme craveira. Mas eu penso que o Mourinho, o Ronaldo, são inspirações importantes. Acho que nós temos inspirações importantes. Eu sei bem o que é chegar a Bruxelas e dizer que sou português e o chefe daquilo tudo ser um tipo português. Dizem é bom, é mau, fez um grande trabalho, mas um português poder ser aquilo nunca ninguém imaginou que fosse possível. Portugal poder ter o presidente da Comissão Europeia ou o Estado-Geral da ONU ou uma coisa dessas é ao nível do presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, é mesmo dizer, estes tipos são bons, eles têm gente de qualidade, daqui a alguns anos era impensável. Mas não se dá muito, muito valor a isso. Faltam cerca de 4 minutos para acabar o nosso programa. Há uma diferenciação entre o Duarte Marques político e o Duarte Marques cidadão do país Portugal? Não, isso não há. Há uma percepção diferente, eu noto isso. Há muita malta que não me conhece e que me testa e nunca falaram comigo. E não sei como, às vezes passo, sem querer, uma mensagem de alguma arrogância em algumas coisas. Mas, modéstia à parte, e não querendo ser arrogante, eu sou exatamente igual na política como na vida privada. Eu acho que sou um tipo autêntico, muito esforçado, nada politicamente correto, muito amigo dos meus amigos e, sobretudo, com uma autenticidade natural e uma presença junto das pessoas muito relevante. Que eu faço questão, mas sou mesmo assim, é natural, o meu pai também era assim, faz parte. Mas é curioso que a percepção, muitas vezes, que as pessoas têm é diferente. E quem não, às vezes quem não me conhece e depois me conhece, o pessoal dizia, não imaginava que fosse assim. E isso por isso é que eu digo, não há uma diferença entre o Duarte político e o Duarte cidadão normal. Há uma grande diferença entre aquilo que as pessoas percebem e apreendem e aquilo que eu sou na realidade, mas isso só pode ser culpa minha, porque eu é que sou o ator e as pessoas percebem aquilo que têm que perceber, por isso eu tenho que ter cuidado com isso. Mas não há diferenças. Quem me conhece, das coisas que tenho mais orgulho que me digam é dizer-me que tu estás exatamente igual. Achas que algum dia poderemos vir a dizer e poderei tratar-te como Primeiro-Ministro de Portugal? Espero que não, até porque eu tenho certeza das minhas dificuldades e das minhas limitações. Não te vês. Quero dizer que, não, eu conheço, da minha geração, conheço muita gente melhor do que eu, que se tudo correr normalmente, nunca serei eu o primeiro-ministro, será outra pessoa qualquer, dessas que eu conheço, ou que eu sei que, e algumas que eu não conheço, e que têm qualidade para tal. Porque eu acho muito importante nós termos noção das nossas capacidades e limites. E saber olhar para o lado e dizer, não, aquele tipo é melhor do que eu para isto, tem mais qualidades que eu para aquilo. E eu, felizmente, espero que um dia não seja eu, quero dizer que outro melhor foi. É isso mesmo, fica aqui a mensagem de Duarte Marques. Muito obrigado por teres aceito mais uma vez o nosso convite para uma conversa. Falámos sobre política, falámos um bocadinho sobre o Benfica e sobre aquilo que vai ser o futuro do nosso país. Voltamos na próxima semana, desta vez com o diretor do grupo, diretor dos conteúdos tecnológicos do grupo Empresa, Henrique Monteiro. Até para a semana, beijinhos e abraços. Tchau, tchau. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Been sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed.